tá mó bronca, mó barril matando o cão a grito. E o potinho de confiança que cismou e se esconder atrás de um olhar bonito. E esse chá de camomila já na calma. Eu conheço a escuridão como a minha alma, chefe. Da janela do pico eu só vejo o contraste. Essa city é mó fauna e essa areia tá tão branca, chapa. Aquele lip vai quebrar tão claro. O Fla apareceu com o Ninho faz uns 15 minutos. Com do gol de raro. O feriado tá tão chato e eu me sinto tão fraco, man. Sem companhia pro meu papo eu levo a vida e arrecado umas notas de 100. Tudo tá tão cinza, mas o sol vai brilhar forte. E só por hoje eu me sinto um cara de sorte. Degusto um velho, escuto o som do dela. E sem sentido algum eu cis me escrever pra ela. E quando digo dela eu digo pré dela, saca? Que da massa é o crime. Podia ser dela sou, mas não dou moral pra gringo. E da massa é meu time. Eu corto as noites bom, vim garantir o pão. E outra madrugada em claro vai me garantir o som. Eles apontam o dedo sem saber por onde eu andava. Eles sorriam mesmo sem saber porque eu chorava. Eu sinto a calma de uma noite a la coquinha. Eu ainda tô no game. Retina filtra as cores. Andamos no fio da navalha. Eu trouxe fatos, não rumores. E os logos escondem as falhas. Tá tão tenso o clima aqui. Alguém deixou no copo a sobra. Minha mente tá tipo as ruas da Madá. Em dias de copo, um bilhão de bagulho passando. Essas fitas me pilha, chefe. Umas contas vencendo, umas multas chegando. E uns bangui de família. Faz um ano que eu não vejo gordo. E eu pedia não mosca. Rodou numa fita tão tosca que às vezes a garganta enrosca. Eu tô bolando um plano pra esse ano, fica aí. Eu vou ligar os caras e se pá mais tarde eu fico. Vê na city do alto, emplacando uma sequência. Eu aprendi que o bom da vida é viver em turbulência. Não quero nada instável, quero algo incrível, menos dramático. Fazer um corre plausível em outro nível e ter o flow mais fantástico. Sinto que posso pôr o mundo na minha palma, mas minha mulher diz que eu devo ter o dobro de calma. E se a cabeça ferve na pressão dessa sauna, eu tenho o dobro de motivo pra ter o mínimo de alma. Porra, dá o cinto aqui, tá dando ouvido, mano, essas horas. Aí, e a real é: vontade não falta pra quem vem de longe com ambição e um objetivo. Gata, obrigado por tá me esperando. É só esse o motivo que eu ainda preciso ir só. Tô contigo e só. Largo o rolo, amigo, fico na menor. Pra te ver melhor, seja assim de qualquer no tato. Responsabilidade é muito chata, é fato, hein? Barco cada 5 dias. Rotina e trabalho tomando minhas vias. Sem filho, mas pai de todas minhas crias. Me vi, expandi pela necessidade. Supri a vontade de salvar parte de cada cidade. Que ainda não sabe onde nasce a lucidez que mantém na vantagem. Aí chega nessas horas, irmão. Aí fica nessas ideinhas. Não dá, né, truta? Vai. Converse consigo, imerso no ofício, verso por motivos mínimos demais pra ti. Confio em números iguais, vai que sei lá. Você me liga, inventa motivo alguma treta. Eu nasci, mas não vou morrer por causa de.